O dia 6 de novembro na história, 1892, foi inaugurado o Viaduto do Chá no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. 1911, Francisco Madero foi eleito presidente do México. A vitória do liberal deu início à Revolução Mexicana, primeira revolta popular do século XX. 1913, Mahatma Gandhi, líder nacional e espiritual indiano, foi preso por liderar a marcha dos mineiros indianos no sul da África. 1962, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas adotou uma resolução que condenava a África do Sul pelo apartheid e recomendando as sanções econômicas ao país. 1986, o Conselho Federal de Educação, CFE, aprovou resolução que mudava currículos escolares. A disciplina Comunicação e Expressão passou a se chamar Português e Matemática deixou de fazer parte da área de Ciências. Esses são os fatos que fizeram o dia 6 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.